Maguinho? Tô aqui, tô aqui. Pô, eu tinha visto um site semana passada, caralho, Pô, você muito bom, tava cara. super feliz, cara. É, cara, mas aí eu fui olhar agora, não tô achando mais o site. Você tava super feliz, é, mas agora eu tô triste. Então, pô. Bom, tô gravando aqui. Podemos então, gente? Desculpa. Vamos lá. Olha. Você tá sem bandoleira, amigo? Maybe. Maybe not. Vai fiando! I hurt myself. Sim! Sejam bem-vindos, Jogadores da Sétima Arte. Esse é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa sexta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, nos anos 80, ele sonhava em ser tira, mas virou apenas um metaleiro da pesada. Marcelo Pereira. Fala, caros amigos ouvintes, mais um Ratos Clash. Prometo falar muita merda e uma noite épica. Muito bem, aqui com a gente também. Nos anos 80 ele sonhava com a Hora do Pesadelo, da Zona Morta, do Espanto e do Jantar. Renato Maciel. Salve, salve, rataria! Beleza, esse cast pode ser definido como um cast do barulho, da pesada, uhum, ou até mesmo do futuro. Muito bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos outros episódios no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter, no @ratos_cast. Além disso, você pode nos enviar uma mensagem para os nossos dois e-mails no ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível no iTunes e no CastBox e no Spotify. Além disso, se você quiser assinar nosso canal de conteúdo exclusivo, você só precisa entrar no Patreon ou no Catarse. A gente sempre deixa o link em todos os nossos posts do nosso site. Então você entra lá no Patreon ou no Catarse. Se você estiver fora do país, no Patreon. Se você estiver no Brasil, Catarse, você paga em real. Você pode escolher um plano lá, qualquer plano que você quiser. E aí você vai ter direito a alguns benefícios. Dentro desses benefícios, nós temos várias coisas legais. Nós temos um grupo de bate-papo exclusivo, só nós. Lá a gente fala de séries, a gente fala de futebol, de cinema, de tudo. Tudo. Tudo que tá rolando a gente fala. Vocês ganham o direito de escolher uma ratoeira. Tem brindes, tem vídeos exclusivos, tem várias coisas legais. Todo dia tem um assunto novo lá, então é bem legal. Basta você entrar, então, no Patreon ou no Catarse. O link tá nos nossos posts. Inclusive, nesse post aqui você deve estar vendo. Tá lá embaixo o link para esses dois canais. E aí você pode assinar o nosso conteúdo exclusivo. É bem legal, vale muito a pena. Hoje nós teremos um clash. Eles eram sem noção, sem critérios e ofensivos para os dias atuais. Alguns foram esquecidos e outros continuam nos fazendo rir até hoje. Nossa batalha de hoje consiste nos piores títulos traduzidos da década de 80. Será um clash, sem dúvida nenhuma, inesquecível para todos nós. Renato, você viu provavelmente dezenas de milhares de títulos estapafúrdios dessa década maravilhosa dos anos 80. Onde que você acha que os títulos dos anos 80 se diferenciam, se destacam dos demais, das outras décadas, enfim? O que que faz desses títulos dos filmes dos anos 80 tão especiais? É engraçado a gente começar pelos anos 80 porque, como você falou, eu fiquei fazendo uma pesquisa sobre alguns títulos, né? Os títulos mais zoados, mais estranhos. E eu acabei pesquisando diversos títulos, diversos filmes de diversas décadas. E é engraçado você vendo um parâmetro de acordo com as décadas. E vários deles continuam até hoje. Você vê certas palavras, certos estilos de títulos brasileiros vindo até hoje. E o legal dos anos 80 é que a maioria deles vieram dessa década, né? Então existem várias palavras-chave que são clássicas na hora de você montar um título aqui no Brasil. A gente vê até hoje e tudo isso se originou nos anos 80. Maguinho, quando a gente fez o convite pra esse clash, né? A primeira reação de todo mundo lá do Ratos é rir. Por que você acha que, quando a gente fala de títulos dos anos 80, essa é a primeira reação que vem pra gente? Por que você acha que marcou tanto esses títulos? O que que deixa eles tão diferentes? Eu acho que assim, tem uma explicação, eu acho que é muito básica, pela época que era, né? Os anos 80, diferente da época de hoje, que a gente tem todo o mundo na palma da nossa mão, nos anos 80 tudo era muito mais difícil. A gente não tinha acesso a muita coisa. Então, assim, esses títulos eram muito importantes pra chamar as pessoas para o cinema, né? E tinha que ter um título impactante, engraçado. E os anos 80, ele se caracteriza por uma não preocupação, né? pelos bons costumes, pelo politicamente correto. Então eu creio que esses títulos foram fundamentais para pavimentar, né, títulos que, sim, a gente se recorda até hoje. A gente não tem nem ideia do nome original do filme e muitas vezes não tem nada a ver, né, o nome original com o filme que a gente botou, né, aqui no Brasil, mas são títulos que eu acho que refletem muito a época dos anos 80, que era muito mambembe, muito sem muito critério, entendeu? Mas são títulos espetaculares e, assim, vocês nos aguardem. Eu acho assim, ó, isso que o Maguinho falou é muito interessante, porque tinha uma simplicidade nos títulos, e a simplicidade era tão grande que se repetia, né? Se uma coisa dava certo, eles iam se repetindo. A gente até brincou com isso na entrada. O do futuro, o da pesada, algumas coisas assim sempre acabavam entrando ou no início ou no final de um título de filme, porque você associava um outro filme, porque aquele filme você lembrava dele, fazia sucesso. Parecia que a divulgação começava no título. Não importa qual era o título em inglês, eles enfiavam do futuro lá. A hora do. Então. Deu a louca. E são palavras também, Marcelinho e caros amigos, que assim, a gente não usa muito hoje, né? Da pesada e tal, como o Renato falou, são palavras muito, muito fincadas nos anos 80, cara. Então, assim. São muito bons. Se tivesse um filme chamado The Farm, tipo A Fazenda, seria, sei lá, Um Fazendeiro da Pesada. Sim, com certeza, exatamente. O título era muito simples em inglês, né, Renato? É. Tinha que complicar um pouco mais. Nós separamos aqui 8 títulos que, criteriosamente, como sempre fazemos, são selecionados pela Procter & Gamble and... Maciel. Incorporated, que nós sempre contratamos para fazer o nosso Clash, né? Então, como eu sempre falo, poderiam ter muitos outros, muitos outros títulos aqui. Os anos 80, eles têm muitas opções sensacionais, que infelizmente elas não entraram nessa disputa. Se você lembrar, se você ouvinte, se você lembrar de algum, manda pra gente, porque quem sabe, né, a gente não faz outras disputas insanas como essa em futuros Clashes. Pode ser um anos 80 parte 2, pode ser um anos 90, a gente já tá elaborando isso, né? Gamble e Marcelo. Não, mas se for anos 80, não tem que ser anos 80 parte 2, tem que ser anos 80 a missão, porque uma boa sequência dos anos 80, a gente bota a missão do lado. Então, só lembrando que a gente tá aqui pra escolher o pior título traduzido. Não é o pior filme. Esquece a qualidade do filme, né? Não, mas o filme é melhor, então... Não, a ideia não é essa. Vocês estão prontos, não? Sim, vamos lá. Vambora. Então vamos começar o nosso primeiro Ratos Clash de 2019. Roda a vinheta. Let's get ready to rumble! O que eu acho engraçado desse episódio é que eu não vou conseguir chamar ele de os piores títulos dos anos 80. Pra mim é Clash Títulos Escrotos. Só que você usar esse nome pra arte, da divulgação, pra tudo, fica muito agressivo, tá ligado? Exatamente, não funciona. Títulos Escrotos. Eu não vou conseguir chamar ele de outra coisa. E fora que o escroto é bem anos 80 também, Renatão. Sim. Sobrevive até hoje, mas... Vocês estão prontos para o que vai sair daqui hoje? Voltar 30 anos no passado e reviver na cabeça esses títulos que, pra gente, quando via, não eram tão absurdos, não eram tão, às vezes, agressivos ou engraçados. Renato tava nem vivo, Renato. Verdade. Tava nem aqui pra acompanhar isso. Era a zona. Como vai ser esse Clash? Mas, ô Maguinho, eu vou começar com você, porque você nasceu antes de todos nós. Como se preparar pra um Clash? Como é que você se preparou pra esse Clash hoje? Cara, então, quando eu fui escalado, assim, eu falei, cara, a nostalgia vai bater muito forte, né? Porque nos anos 80 tenho lembranças muito fortes. E no cinema, então, tem filmes aqui que, porra, eu me emociono só de falar. Então, a preparação, cara, Enfim, vai ser difícil não levar o filme em consideração, mas vou tentar. Mas eu acho que vai ser incrível, cara. Vai ser uma montanha-russa de emoções e de lembranças de uma época que pra gente, pra quem viveu ali, foi espetacular. Natão, você? Eu não acompanhei esses filmes no período que eles saíram, mas eles são importantes pra mim, porque todos eu assisti no período da Sessão da Tarde, então muitos deles fizeram parte do que moldou o meu gosto pro cinema, foram alguns dos filmes que eu vi quando eu era mais novo, e eu tenho uma lembrança muito forte com eles, e são talvez os filmes que me remetem às minhas primeiras lembranças com o que é cinema. E é engraçado como eles cresceram comigo e como eu fui pegando só a escrotice por trás do título anos depois. Com certeza. Aí comentar aqui que na época eu não tinha a menor ideia como se chamava, e depois que eu vi em inglês eu fiquei, cara, Não faz o menor sentido. Tem um deles, inclusive, que eu vou ser muito honesto. Eu acho que eu só fui ter noção do título em português dele quando eu tava montando essa lista. Eu acho que desde que eu lembro desse filme, eu chamo ele pelo nome em inglês. Antes disso, ele era o filme com um pôster parecido. Eu vou comentar a história aqui depois, mas o nome é muito, muito, muito ruim. Cara, eu olho nessa lista que a gente tem aqui, eu vou te falar que tem dois campeões na minha cabeça. Na minha cabeça tem dois aqui que facilmente, a gente não precisa nem fazer o Clash, já são campeões. Quer dizer, eu sempre pergunto pra vocês, né, se existe algum critério hoje. Eu quero saber o de vocês, mas o meu critério é assim, na verdade eu tenho dois, tá? A relevância do título original e a relevância com o filme em si e com a história. Porque tem isso. Tem uns títulos que, assim, você até entende que o cara traduziu, não é igual, mas ele até tem uma relevância dentro da história. Ele é relevante com o filme que ele está contando. E eu quero me fazer uma pergunta. Pra mim, os duelos vão ficar relacionados a essa pergunta. Será que traduziriam esse filme hoje dessa mesma forma? Se fizer o reboot, por exemplo, vai ser esse título também? Porque eu já vi alguns casos, eu andei pesquisando também, de filmes dos anos 80, que quando tiveram o reboot, eles mudaram completamente. E algumas pessoas nem sabem que é o mesmo filme. Mas enfim, qual é o critério que você criou hoje, Maguinho? Tem? Cara, eu acho assim, você falou dois critérios que foram fundamentais pra mim. Assim, o principal é isso, é a relevância do nome traduzido, né, do nome posto aqui em português, pro nome original e pra história que tá sendo contada. Eu acho que é fundamental, né? Em segundo lugar, também concordando já contigo, é o nome chamariz, é o nome da zoação que são os filmes de comédia que estamos aqui vendo. Mas eu acho que fundamental é isso, eu vou tentar analisar o nome do filme traduzido e o que ele representa. Eu acho que essa pergunta aí, eu não sei te responder ao certo se muitos deles aqui, eu creio que poderiam continuar com o nome. Outros, com certeza não, entendeu? A gente vai discutir isso agora. Não, assim, ô Renatão, você, qual é o seu critério, se é que existe um critério pra hoje? Então, na verdade, eu tô tentando pensar num critério aqui enquanto vocês falam, porque eu achei que vocês foram tão, tão eloquentes e tão sérios na hora de tratar desse tema, que eu fiquei assim, caraca, eu vou ser o mongol da brincadeira. Na verdade, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o ponto que vocês falaram resume bem, eu não preciso me repetir. O principal critério, acho que todo mundo vai bater aqui hoje, é a questão da tradução, se é literal ou não, e da importância dela, né, e se ela cabe com a história, e o impacto do título, né, no decorrer dos anos, né? Se é relevante hoje. É relevante ou não. Olha só, então vamos começar o Clash, tá? Eu só vou rapidamente explicar para os nossos ouvintes do que se trata. Se você nunca acompanhou um Clash, você tá aqui de primeira viagem, fique tranquilo, a dinâmica é muito simples. Nós temos 8 filmes aqui. Esses 8 filmes foram divididos em 2 chaves. Pensa em futebol, Copa do Mundo, Copa do Brasil. Tem time de um lado, time do outro. Então, tem filmes de um lado, filmes do outro. Tem 4 filmes de um lado, 4 filmes do outro. Eles vão duelar entre si. Como é que são esses duelos? Nós vamos ter 1 minuto, cada um de nós 3, pra falar se a gente prefere o filme A ou o filme B. E a gente só pode escolher um, obviamente, né? Depois que esse um foi eliminado, nós vamos reduzir esses 8 pra 4, de 4 pra 2, e essa sim vai ser a grande final. Nosso primeiro duelo será entre dois filmes, presta atenção nos filmes, que a gente já vai começar bem aqui. Primeiro filme da chave A é Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu. No original, Airplane, de 1980. É só isso, Airplane, ponto de exclamação, só isso. Para abrir bem a década de 80, que eu confesso é um filmaço, tá? Adoro. Não, maravilhoso. Não é esse o critério. Vai duelar contra um clássico da década de 80. Um clássico, filmaço também. Um Tira da Pesada. Boa, rapaz. Beverly Hills Cop. Tô ouvindo a música tema no fundo, cara. Beverly Hills Cop, de 1984, com Ed Murphy, o filme que lançou Ed Murphy, né? Justamente. Nos cinemas. Tudo bem, Maguinho, você vai ter 1 minuto para escolher entre Apertem os Cintos, você entendeu? Sem problema, né? Pra você, né? Eu gosto de explicar porque o Maguinho tem histórico meio complicado aqui no Clash. Você tá pronto, Maguinho, pro seu minuto? Vamos lá. 1 minuto pro Maguinho valendo a partir de agora. Cara, que belo início, hein? Belo início, um Tira da Pesada, nome original Beverly Hills Cop. Aperta assim, os pilotos sumiu, nome original Airplane, The Airplane. Cara, eu acho que assim, Pela relevância, eu acho que um tiro da pesada passaria. Mas, cara, não tem como não abraçar a galhofa desse título completamente enlouquecido de um filme também maravilhoso. Onde o plano de fundo fala muito mais que a sequência que tá rolando ali no número 1. Então eu acho, cara, que Aperta os Cintos, o Piloto Sumiu é um dos grandes títulos que existem para um filme. Que com certeza, se fizesse um novo filme hoje em dia, obviamente não seria posto. Então, cara, pelo nome completamente anos 80, Aperta os Cintos, o Piloto Sumiu. Muito bem, muito bem. Primeiro voto para Aperta os Cintos, o Piloto Sumiu, que é muito difícil falar, né? As pessoas lembravam sempre do Aperta os Cintos. Eu falava sempre Aperta os Cintos. Não falava o título todo, que era muito longo, mas enfim. Airplane. Primeiro voto. Renatão, você vai ser o próximo, seu minuto te esperando. Você tá pronto? Tô pronto. Então vamos lá, um minuto pro Renatão entre esses dois clássicos dos anos 80, começando agora. Ah, vamos lá. O Tira da Pesada, ele não só é um nome que se fortaleceu dentro do cinema, como o Beverly Hill Cops é uma grande franquia em Hollywood. A franquia Um Tira da Pesada é um clássico e é de muito sucesso aqui no Brasil. É um marco. A gente pode dizer que existem milhões de filmes um tira de, muito por causa de Um Tira da Pesada. Ele não foi o primeiro tira, mas a gente pode considerar ele como o um tira original. Ele que veio e abriu todas as portas para isso. Então ele virou um clássico da década. Já o Aperta os Cintos, o Piloto Sumiu, além de ser um título gigantesco e absurdo, que nos anos 80 eles tinham muito isso, eu não sei o que esse povo fumou na hora de escrever esse título. E eu fico com. E eu dou pra completar esse detalhe. O piloto não some. Não, ele só comeu não, peixe vai... e passou mal. Então aperta o cinto do piloto sumiu. Genial. Dois votos por Aperta os Cintos. Então, só lembrando a regra é o seguinte: nós somos três, obviamente. Se eu votar no Tira da Pesada, eu posso exigir o meu direito de mais um minuto pra tentar convencer um dos dois de trocar esse voto. Um minuto para mim, valendo a partir de agora. Gente, que duelo espetacular para iniciar. Porque assim, nós temos aqui dois exemplos perfeitos dos anos 80. Um, o título que gosta de fazer gracinha, né? Eles pegam o título, não tem como eu traduzir avião. Vai ficar sem graça. Então, o brasileiro, o que ele faz? Ele faz aquela piadinha, né? Da porno chanchada, aqueles títulos engraçadinhos que a gente tinha na porno chanchada. A gente coloca isso no cinema americano para poder fazer uma gracinha, para poder mostrar que é uma comédia. Então, isso é genial, é brilhante. Apesar de realmente não ter a ver com a trama. Então, já vai daí. Mas o Tira da Pesada é muito representativo porque, como o Renato falou, o Tira, um Tira, tem muitos filmes. Você provavelmente já viu um Tira no Jardim de Infância. E o da Pesada também seguiu em vários filmes. Então, é um título muito representativo, até para um filme que é Beverly Hills Cop. Ele é engraçado pelo fato dele ser... você vê o pôster, é engraçadíssimo o pôster. É o Ed Murphy com aquela cara de malandrão e deu meu tempo. E lá no em Beverly Hills. Então já era engraçado por si só o título original. Meu voto vai para... Eu não tenho como não escolher Aperta os Cintos. O Renato acabou com o filme na explicação dele sobre o filme. Pronto, não tem mais o que dizer. O plano não some, merece, cara. Que a pessoa que botou esse título nem viu o filme. Não, com certeza não. Acho que muito bem escolhido, muito bem representado. Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Airplane, de 1980. É o primeiro classificado para semifinal. Já está na próxima fase. Infelizmente, Ed Murphy vai ficar de fora. Apesar de ter todos os créditos, porque esse título também é genial. E eu só queria perguntar pra vocês. Vocês acham que uma refilmagem, eles falam muito até de um quarto filme ou de uma refilmagem, um reboot. Vocês acham que eles deveriam manter um Tira da Pesada? Cara, hoje? Não tem como não manter. É impossível não manter, cara. Porque isso que eu te falo, nas minhas não faz pesquisas. Melhor, assim, ninguém mais fala Tira e nem da Pesada. Mas olha só, nas minhas pesquisas, eu vi que existem filmes sendo lançados aqui no Brasil até hoje com o título Tira. Podem não ser os filmes de maior sucesso. É mesmo. Tira da Pesada, por mais que da Pesada e Tira não sejam mais expressões que a gente use, é o que eu falei, virou a marca da franquia, é o nome da franquia. É. Tira da Pesada. Você também acha, Maguinho? Concordo, claro. Por mais que o nome original eles manteriam, né, que é Beverly Hills Cop 4, Mas aqui no Brasil, cara, é uma chancela, tipo, consolidada, né? E com certeza o filme se manteria com esse nome, sim. Tava até comentando com o Renato antes do Clash, né? A gente deu sorte, tem um filme que não está na nossa lista, Robocop, o Policial do Futuro. O subtítulo pegou o do futuro, que foi usado em 500 milhões de filmes, mas a gente deu sorte, cara, de ser Robocop, pelo menos eles mantiveram o Robocop. Sim. E não ser um tira-robô, por exemplo. Tira-robô. Um tira-robô, é. Poderia ser. Poderia ser pior, poderia ser um tira-robô do futuro. Moleque, um tira-robô é muito bom. Tira-robô é fantástico. E seria muito anos 80. Muito. Nossa Senhora. Olha só, então, apertem os cintos mais uma vez. Classificado. Nós vamos pro próximo duelo, que é espetacular também. É também muito representativo, tá? Ainda nessa chave. Pra fazer a semifinal, com apertem os cintos, o piloto sumiu. Presta atenção nesse duelo, hein, Maguinho? Aliás, Renato. Renato vai começar agora. Presta atenção nesse duelo. A Hora do Espanto. Representando todos os filmes A Hora. No original, Fright Night. Fright Night. De 1985, nessa classificação aqui, vai disputar uma vaga na semifinal com um clássico dos títulos ruins. O Tiro Que Não Saiu Pela Culatra. Isso é um título de filme. Eu tô falando sério. Eu acho que muita gente aqui não sabe nem do que a gente tá falando agora. Não, mas existe esse filme, pode procurar na IMDb. No original, Parenthood. Parenthood, traduzindo, paternidade, virou O Tiro Que Não Saiu Pela Culatra. E o cara falava exatamente assim na sessão da tarde, hein? O Tiro Que Não Saiu Pela Culatra. É um filme de 1989. Então, repetindo, A Hora do Espanto, Fright Night, O Tiro Que Não Saiu Pela Culatra. Tá pronto, Renatão? Tô pronto. Valendo a partir de agora. Cara, eu acho que essa é uma das disputas mais fáceis que a gente vai ter aqui hoje. A Hora do Espanto, se bobear, é o título brasileiro que mais se aproxima do original. Eles poderiam muito bem manter uma Noite do Espanto, né? Só que eles queriam ganhar com o sucesso do A Hora do Pesadelo. Os dois foram lançados no mesmo ano. Então veio A Hora do Espanto. O que não é um título ruim, tanto que o remake dele, que foi feito há uns, sei lá, 5 anos atrás, manteve esse mesmo título aqui no Brasil e não foi mal recebido. Já O Tiro Que Não Saiu Pela Culatra, eu posso descrever, para quem não conhece a sinopse, como um policial infiltrado numa máfia de Los Angeles, e tudo dá errado quando ele é descoberto lá dentro. Então, O Tiro Que Saiu Pela Culatra? Não, não é. O filme, na verdade, é a história, é um drama familiar sobre questões de paternidade e de crise de meia-idade. Cara, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O Tiro Que Não Saiu Pela Culatra, sem dúvida, é o meu voto. É genial. Muito bem. Então, um voto para Parenthood. Eu repito, é só um nome. Não. Tem que falar O Tiro Que Não Saiu Pela Culatra. Não, você sabe que o pôster nacional, ele tinha os dois títulos, né? O pôster, se você procurar no IMDb, você vai ver. É Parenthood, O Tiro Que Não Saiu Pela Culatra. Então, é isso que eu tava falando. Pra mim, esse filme, eu acho que eu assisti ele pela primeira vez quando eu aluguei. Porque o pôster era o Steve Martin segurando as duas crianças de pé na cabeça. E no fundo os quadros. E eu aluguei esse filme, porque, se eu não me engano, o pôster do Pestinha, era no primeiro Pestinha, era uma paródia desse pôster. Isso, perfeito. Então eu via o pôster desse filme, eu falava, caraca, é o do Pestinha. Eu amava o Pestinha, né? Aí eu, caraca, o post desse filme é igual ao do Pestinha e tal, tem que ver esse filme. Aí eu vi nada esse filme. A ver. Então, pra mim, nada a ver. Então, pra mim, esse filme sempre foi o filme do Steve Martin e tal, esse negócio. Depois eu fui ver Parenthood, e pra mim sempre esse filme foi Parenthood. Depois eu fiquei adolescente, sei lá. Agora, voltar e olhar e ver o nome desse filme no Brasil é uma desgraça. Bom, um minuto para mim entre esses dois filmes. Eu não vou falar do outro filme, eu vou falar do Tiro Que Não Saiu Pela Culatra, porque eu lembro que quando eu era criança, esse filme saiu, ele é de 89, né? Eu ainda era novo, eu já fui criança. E eu perguntei para um adulto na época, não vou me lembrar quem, para me explicar o que significava esse título, O Tiro Que Não Saiu Pela Culatra. Vocês sabem o que é uma culatra? Não é uma palavra que a gente escuta até hoje. Caro ouvinte, você já viu uma culatra? Você sabe o que é uma culatra? É a parte posterior de uma arma de fogo, de um revólver. É a parte contrária ao cano. Não sei se você já ouviu essa expressão, tiro saiu pela culatra. É que a pessoa foi dar o tiro, em vez de sair pelo cano da frente, ela foi pela parte de trás. Então, o que significa isso? Você esperava acontecer alguma coisa, que era o tiro sair pela parte da frente, e ela sai pela parte de trás. Então, o tiro saiu pela culatra. Te acertou, né? Te expliquei essa frase. O tiro que não saiu pela culatra é o que você espera que aconteça. Não faz o menor sentido. Pô, tô aqui de pé. De pé pela explicação fantástica. Bom, olha só, eu tenho muita coisa pra falar desse filme, muita coisa. Esse filme é do Ron Howard, eu esqueci de falar isso. Diretor de solo, uma história Star Wars. Mas eu tenho tanta coisa pra falar desse filme, tanto, esse filme faz parte da minha vida. Mas enfim, por isso que o meu voto é nele, eu quero falar muito dele ainda. É, Maguinho. Então, pra você, o nome do filme deveria ser só O Tiro, né? Porra! Imagina, Parenthood, O Tiro. É sobre um policial infiltrado numa gangue de Los Angeles, claramente. Maguinho, você tem um minuto pra fazer o seu voto entre Fright Night, filmaço, adorava esse filme, cara. Também. É, Sônia Braga tá nesse filme, vocês lembram disso, não? Ela é uma das vampiras. Sim, pode crer, é verdade. E O Tiro que não saiu pela culatra. Maguinho, você tá pronto? Um minuto. Cara, não... Difícil, né? Difícil não concordar com tudo que vocês falaram, essa tua explicação aí, cientificamente abalizada, assaz pertinente, entendeu? Cara, Fright Night é um título excelente, e o nosso aqui também é ótimo. A Hora do Espanto é um título muito bom, cara, muito bom. Agora, O Tiro que Não Saiu pela Culatra, ele é passível de um estudo filosófico, cara. Pra entender como que os caras chegaram no Parenthood e colocar embaixo de um nome desse. Então, cara, anos luz, com louvor, passa o tapete vermelho pra semifinal. Um tiro que não saiu pela culatra. Ainda bem, né? Que não faz o menor sentido com o filme, mas enfim. É, então, três votos também, unânime. Vamos pro lado de lá. Vamos pro lado de lá. Acho que a gente fez justiça desse lado. Vamos pro lado de lá, do lado B, lado esquerdo. Nós temos também quatro filmes desse lado que também vão classificar pra semifinal. Vou começar agora. Primeiro duelo será entre O Grande Dragão Branco. Olha a música, Maguinho. Olha a música. Fantástica, né? Comitê, som aí, ó. Sobe som. Fantástico. Clássico Bloodsport, no original. É um nome só. Bloodsport, de 1988. Filme que não lançou Jean-Claude Van Damme, mas catapultou definitivamente a carreira dele. E é muito bom até hoje. Eu vejo esse filme sem estar passando, Maguinho. Não, é fantástico. E O Grande Dragão Branco, obviamente, tem nada a ver com Bloodsport, mas vai disputar com O Garoto do Futuro. O Garoto do Futuro não se passa no futuro. Ele se chama, no original, Teen Wolf. Seria o lobo adolescente, né? Wolf é muito... Como é que eles falam? Eles lembram muito Wolf quando falam de lobisomem. O filme é sobre isso, na verdade. Então, lobisomem adolescente, algo assim. É um filme de 1985 com o Michael J. Fox, né? Um filme que fez muito sucesso também. É, então, O Grande Dragão Branco contra O Garoto do Futuro. Um minuto para mim, valendo a partir de agora. Bom... Eu não vou votar pela qualidade, O Garoto do Futuro é um filme que eu vi uma vez e eu me lembro muito pouco dele. Acho que realmente é um título que foi feito pela produtora, pela distribuidora aqui no Brasil, porque não viram o filme, não tem nada a ver com o futuro. É, nessa época, tudo bem, Robocop, Policial do Futuro, tudo bem, Exterminador do Futuro, ele realmente vem do futuro. Esse filme, O Garoto, não tem nada a ver do futuro. Definitivamente o título que não tem nada a ver com o filme. Seguindo o meu critério, eu vou votar nele porque O Grande Dragão Branco é até um título bonito. Eu acho que hoje em dia O Grande Dragão Branco teria um impacto numa tela de cinema, teria um pôster digno, apesar do título do filme original não ter nada a ver, mas eu acho que o meu critério de... deu meu tempo aqui, mas acho que o meu critério de não teria lugar hoje nos cinemas é mais forte. Então, O Garoto do Futuro, acho que é mais nada a ver. Vou ficar com esse voto. Vou passar a chance agora pro Maguinho. Maguinho, você tá pronto nesses dois filmes? Sim, vamos lá. Um minuto valendo a partir de agora. Bom, é difícil, né, cara? Porque acho que a relevância dos dois filmes são muito distintas, né? E O Grande Dragão Branco é dragão. Era muito explícito e muito óbvio de filmes de pancadaria de pé na cara dos anos 80. A gente tem dragão com uma porrada de filme, né? E é um dos grandes filmes, realmente, que catapultou o nosso querido Van Damme. O outro, O Garoto do Futuro, cara... Porra, concordo. Eu acho que esse filme... Eu não vi, cara. Eu acho. Acho que de todos aqui, dos oito, eu acho que é um que eu não vi. Eu vou botar só uma lenhazinha na fogueira e passar a bola pro nosso cara Renatão. E vou votar no Grande Dragão Branco, porque eu não vi O Garoto do Futuro. E eu acho que o critério é esse. Cara, que zona. Renatão, a bola tá contigo. 1-1. Ele defendeu o título Dragão Branco, tem tudo a ver com porradaria, mas votou no filme. É, Renato, é contigo então, cara. Um voto para o Garoto do Futuro, um voto para o Grande Dragão Branco. Tá pronto? Tô pronto. Um minuto, valendo. Ah, vamos lá. Um filme que o título tem dragão e não tem dragão no filme, e o outro título que tem futuro e não tem ninguém que veio do futuro. O Grande Dragão Branco, Bloodsport. Esporte Sangrento é um nome tão legal. Por que não manter? Ah, o Grande Dragão Branco tá no título. Tá, mas quem é o Grande Dragão Branco? É o Van Damme? Acho que não, porque tem o Grande Dragão Branco 2 e tem outro protagonista. Então, eu não sei quem seria o Grande Dragão Branco. Mas o Garoto do Futuro é tão ruim que ele consegue superar esse problema do Grande Dragão Branco. Por quê? O Garoto do Futuro recebe esse nome simplesmente porque, ah, vamos lançar esse filme Teen Wolf no Brasil. Caraca, Teen Wolf, como é que a gente bota esse nome? Ah, é com aquele menino do De Volta pro Futuro. Porra. Garoto do Futuro, tá aí. Boa. Foda-se, vamos botar esse título. Caraca, genial, vamos lançar. E é horrível, flopou. Foi... Ninguém lembra, ninguém sabe por quê. Por que isso, Garoto do Futuro? Não tem o menor sentido. Anos depois, eles fizeram o Teen Wolf, a série de TV, e eles nem usam o nome Garoto do Futuro. Aqui no Brasil virou Teen Wolf. Então eles esqueceram, inclusive, o título que eles deram aqui e mantiveram em inglês. Então, cara, vamos esquecer isso tudo. E Garoto do Futuro leva o voto. Garoto do Futuro, então, com voto. Maguinho, olha só, aconteceu o seguinte. 2 votos para o Garoto do Futuro, 1 voto para o Grande Dragão Branco. Você pode ter 1 minuto, se você quiser, para convencer a gente a mudar de voto. Não, o argumento quer, de vocês foram fantásticos. Você quer esse minuto ou... Não precisa. Não quer. Não precisa. Eu queria só, já que o Maguinho passou, eu queria só falar o seguinte. É, o Grande Dragão Branco é engraçado, né? Porque o Van Damme deve ter uns 3 filmes com título de dragão. Aliás, ele tem um filme que se chama Dragão. Tem o Leão Branco, ele é dragão, ele é leão, ele é tudo. Então, o Leão Branco, Lutador Sem Lei, é meio por causa do Grande Dragão Branco, porque fez sucesso. Caralho, Leão Branco, Lutador Sem Lei, eu nem lembrava desse filme. Pois é, agora eu vou te falar outra coisa, cara. É, desses 3 títulos aqui, do Grande Dragão Branco, só um é verdadeiro, né? O grande ele não é, mas vai daí. Dragão também não é. Só é o branco. Branco pode ser, mas é meio preconceituoso usar isso hoje, né? Não, é meio... O pequeno dragão caucasiano? O nome original é muito bom, Renato. Se fizessem uma refilmagem, Bloodsport é bem legal, cara. É bem legal. Crento é muito e maneiro. Como ele é escrito no pôster original, né, com sangue assim vermelho, fica bem legal também. Então, alguém vai mudar de voto aí, Renatão, você... Cara, a tua explicação pro Garoto do Futuro me convenceu. Foi fantástica, pô. É o cara do De Volta ao Futuro. Bota. E ele é garoto nesse filme, então. Tipo, quem falou isso foi tipo a senhora do cafezinho passando assim na redação. Ela falou: ah, por que vocês não usam isso? Ah, claro, aí, perfeito, vou botar. Na verdade, Maguinho, eles pegaram o garoto do De Volta pro Futuro e tiraram todo o meio. Ficou só o Garoto do Futuro. Uma reunião assim. Qual o filme que a gente tá realmente vendo o título aqui? É aquele filme com o garoto lá do filme do futuro? Ah, Garoto do Futuro. Aí o cara anota lá e tá lá. Assim. Garoto do Futuro, Teen Wolf, de 1985, que só pelo fato de não ter repetido o título na série, já merece estar na semifinal, conseguiu a sua classificação, está na próxima fase, vai disputar uma vaga com... Esse também é muito bom, gente. Prestem atenção, último duelo dessa primeira fase. Vou voltar pro Maguinho. Maguinho, 1 minuto para você decidir entre... Uma Noite Alucinante. No original, Evil Dead. Evil Dead. Uma Noite Alucinante. De 1980 também, do início da década. É filme de Sam Raimi, espetacular. Vai fazer esse duelo, esse clash com... Esse título é maravilhoso, Renatão. SOS tem um louco solto no espaço. No original, Spaceballs. Caralho. De 1987. Filme de Mel Brooks. Espetacular também, muito divertido. Acho que o Renatão deve adorar esse filme. Eu amo esse filme, cara. John Candy no filme. Rick Moranis. Então, Uma Noite Alucinante, Evil Dead, de 1980, contra SOS Tem um Louco, Solto no Espaço, Spaceballs. De 87. Maguinho, 1 minuto pra você. Tá pronto? Tô pronto, vamos lá. Valendo. Cara, eu acho que o primeiro filme, né, Uma Noite Alucinante, é um filme que o nome realmente tem relevância, então joga ele pro lado. Agora, cara, Spaceballs, o nome do planeta é Spaceball. Esse filme eu vi 500 vezes, é um filme maravilhoso. Cara, SOS, tem um louco solto no espaço. SOS, o brasileiro é espetacular. Eu acho que não tem como não colocar essa chancela pra gente. Que, cara, não tem como não colocar esse filme pra passar. Porque é uma inspiração que só a gente tem. Então, na minha opinião, sem muito o que falar, passa Spaceballs. SOS. Muito bem. Primeiro voto, então, para o filme do Mel Brooks. SOS, tem um louco solto no espaço. Eu queria, cara, um dia, que o Mel Brooks soubesse disso. Que esse título, assim como eu queria que o Ron Howard soubesse que o Parenthood se chamasse no Brasil, e alguém explicasse pra ele esse título. Eu queria, sinceramente. O Mel Brooks, ele ia ficar muito bolado, porque o Man in Tights também é horroroso aqui no... A louca história de Robin Hood. É a louca, louca história de Robin Hood, cara. É maravilhoso. Mas é muito preguiçoso, Manguinho. Mas enfim. Não, é isso. anos 90 que aguarde a gente. Opa, pois é. Então vamos lá, Renatão, você é o próximo, tá? Um minuto valendo, Renatão. Cara, o nome do filme é Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio. Esse é o título do filme no Brasil, pra Evil Dead. É um título gigante e são dois títulos. Qual a necessidade disso? Uma Noite Alucinante, Alucinante é uma parada extremamente datada dos anos 80. Então, na hora do remake, agora, o que é que eles fizeram? Eles tiraram essa parte bosta de Uma Noite Alucinante e mantiveram o A Morte do Demônio. Então, virou Evil Dead, A Morte do Demônio. Fantástico. Então, existe uma salvação para esse título. Já SOS, Um Louco Solto no Espaço... SOS, quem diz sou eu. Socorro, porque esse título é horroroso. Faz o menor sentido. O Shwarma tá longe da força dali desse título, entendeu? Não rola. Esse título é um dos piores que eu já vi na história. Eu não entendia ele quando eu era criança. Eu ficava olhando e falava, cara, por quê? Por que isso? É muito grande, não tem sentido. E é o meu voto. Muito bem, dois votos para... Não estou surpreso. SOS, tem um louco solto no espaço. Um minuto para mim. Eu nem vou falar de Uma Noite Alucinante. Eu acho que a ideia do noite alucinante é usar uma palavra que estava na moda, o alucinante, né? E o que eu acho engraçado é que não tem nem alucinante nem noite no título original. Mas pelo menos eles tentaram consertar no subtítulo. Agora, SOS, tem um louco solto no espaço. É engraçado. É outro título que eu falo, é engraçadinho, é pra ser engraçadinho, é pra mostrar que é uma comédia. Se você for ver Spaceballs, ele é uma paródia ao Star Wars, né? Ele até lembra um pouco, né? Ele até lembra um pouco Spaceballs, Star Wars. Ele até tem a fonética meio parecida. Mas a pessoa que, óbvio, não viu o filme, a pessoa que botou o título não viu o filme, e ela não viu Star Wars. Porque ela, pelo menos, sabendo que era uma paródia, poderia colocar alguma coisa parecida. Mas não. Colocou SOS. De onde essa pessoa tirou SOS? Eu queria saber. Deve ter sido o cara do Tiro Céu pela Colata, não é possível. O SOS, cara, é único. O SOS é engraçado, cara. Não tem. Três votos também, não teve dúvida aqui. Esse aqui foi super simples. Vamos fazer as semifinais desse lado aqui. SOS, tem um louco solto no espaço e Garoto do Futuro. Vamos voltar pro lado de lá, pro lado A. Nós temos o primeiro duelo da semifinal. Se vocês não lembram, o primeiro duelo é Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu, Airplane, de 80, contra O Tiro Que Não Saiu Pela Culatra, Parenthood, de 1989. Começou a complicar sério agora. Começou. Eu vou começar esse duelo com Renato Maciel, primeira semifinal. Vai fundo. Lembrando, Renatão, você tem um minuto pra classificar um filme pra final. Sim, ó, importantíssimo esse voto. Sim, pra final. Representar os anos 80. Então, você tem um minuto entre esses dois filmes. Você tá pronto? Tô pronto. Valendo, Renatão, um minuto. Cara, é muito complicado, porque eu poderia dizer que essa aqui é a final. É a final merecida. São dois dos piores títulos que a gente tem aqui. O meu critério vai ser muito simples. Eu acho que eu já falei pontos altos desses dois filmes, né? Porque eles merecem estar nessa parte do campeonato. Mas é simples. Um deles, pelo menos, cita uma palavra que cabe com a história, né? Apertem os cintos, O Piloto Sumiu. Tudo é uma merda. Mas tem a palavra piloto e a história se passa no avião. Então, pra mim, tá bom o suficiente. Agora, O Tiro Que Não Saiu Pela Culatra? Que tiro? Que culatra? Tem arma nesse filme? Não sei. Mas sei que o meu voto tá nele. Muito bem, muito bem. Renatão, inspiradíssimo. Muito bem, muito bem. Um voto para o tiro que não saiu pela culatra. Interessante esse seu raciocínio, né? Essa sua lógica também foi muito interessante, Renatão. Realmente é difícil. Eu vou ter o meu próximo minuto para falar desse filme maravilhoso. Desculpa, nem eu tô me aguentando com a merda que eu falei. Vamos lá, um minuto pra mim. É, assim como a gente falou do Teen Wolf, o Parenthood, né, o Tiro que Não Saiu Pela Culatra, ele também tem uma série. Tem uma série que rodou entre 2010 e 2015, que aqui no Brasil foi também, não, as pessoas olharam o título e falaram assim, ih, não, vai se chamar Parenthood, Uma História de Família. Ou seja, as pessoas podem escolher um título melhor. Esse filme, Tiro que Não Saiu Pela Culatra, o original de 89, eu não sei se vocês sabem, ele é uma comédia, ele é sobre uma família, né? Vários personagens, são várias histórias que é da mesma família, na verdade. E assim, esse filme foi indicado a dois Oscars, cara. Dois Oscars. Diane Wiest e Canção Original. Três Globos de Ouro. Três Globos de Ouro. É um filme sério. Ele é uma comédia, sim, ele tem momentos engraçados, mas ele é um filme mais pro drama também. Foi indicado ao Oscar. Esse título é uma afronta. Afronta! Vergonha! Você imagina o cara fazendo o Oscar e falando o tiro que não saiu pela culatra, vai ser indicado. Não, não. É um absurdo. É meu voto. Maguinho, um minuto pra você. Nesse momento, eu queria que o Oscar passasse dublado aqui no Brasil. Eu queria muito ouvir e o Oscar vai para... Muito bem, Maguinho, você vai ter um minuto entre esses dois filmes. Cara, eu acho que depois desse seu voto de protesto, cara, se vocês tentarem, vamos tentar, amigos do mundo que tá ouvindo a gente, analisar essa frase, né? O tiro, né, que não saiu pela culatra. Cara, se eles queriam que esse título fosse fazer uma alusão ao filme, por que tiro não, cara? Tiro não, entendeu? Então, assim, não tem sentido botar o nome desse filme, porque, sim, o tiro que não saiu, ainda bem que não saiu, né? Cara, então assim, não tem sentido ter um nome desse, não tem sentido. É um filme, é um título que não tem sentido com o filme, né? Não tem sentido com o nome do filme, não faz sentido. Então assim, até pra explicar fica difícil, porque assim, não tem sentido, é isso. Não tem sentido. Passa esse aí. Esse foi o seu voto? Disparado, passa aí, 3-0. Muito bem. Que loucura foi essa? Não dá pra explicar. Deu sentido. Isso que vocês ouviram agora é como funciona a cabeça do Maguinho. Não dá pra explicar. Assim. Não tem sentido, não. Não dá pra explicar o nome de um filme que não funciona no sentido que ele quis falar. É isso. Só por ter culatra no nome, já merece estar na cama. Já merece. Tinha que ir direto. Passagem direto. Culatra. Enfim. Eu aposto que é o único filme indicado ao Oscar que tem a palavra culatra no nome. Na história, com certeza. Na história do Oscar. Muito bem observado, Renato, muito bem observado. Então, assim, mais uma vez, três votos. O tiro que não saiu pela culatra, que, assim, arrebatou até agora, não perdeu o voto. Foi um tiro certo até agora. Vamos para outra, já está na final, então, esse filme maravilhoso. Vamos para... E eu vou falar, eu já sabia que esse filme ia para a final, tá? Era um dos que eu falei que fato. Então vamos para o outro lado, que também vai ser interessante. Outra semifinal está entre O Garoto do Futuro, Teen Wolf, no filme de 85, contra SOS. Tem que ter a pausa. Tem um louco solto no espaço. Spaceballs, de 87. Essa vez, volta para mim, um minuto para mim, valendo a partir de agora. Olha, eu vou votar no SOS. Tem um louco solto no espaço. Sabe o que eu tava pensando sobre esse título? Tem um louco solto. Por que que ele tá solto? Por que que... A pessoa podia escolher outro. Tem um louco no espaço, né? Não, tá faltando alguma coisa aqui. Ele tá solto no espaço. O vilão do filme é o Rick Moranis, vestido de Darth Vader, que por si só já é uma piada. Tudo bem, aí eu até entendo, porque o Rick Moranis com a capacete gigante parece um maluco. Volto a dizer, a pessoa não viu Star Wars. Mas aí, o que é essa palavra solto no espaço? Solto. Parece que ele tá flutuando, né? Até tem um momento no filme que é isso, mas cara, fato que a pessoa só viu um frame desse filme. Só um frame. E ela resolveu botar esse título. Agora, essa palavra solto tá solta nesse título, sinceramente. Fora o SOS, que não faz sentido, o solto já merece uma vaga na final. Então, primeiro voto. Vou ficar com esse título, com esse filme. Vou passar pro Maguinho, seu próximo voto, lembrando, vale uma vaga na final. Valendo a partir de agora. Bom, vamos lá. A gente fica muito... A gente brinca ao longo de anos com os portugueses, né? Eu tava dando uma olhadinha aqui. O nome desse filme em português é bem melhor que o nosso. Se chama A Mais Louca Odisseia no Espaço. Funciona. Porra, perfeito. Né? É um nome legal, né? Agora... Muito no que o Marcelo falou. SOS também não é usado em nenhum filme da face da Terra. Não é usado também, entendeu? E aquilo também, tem um louco solto, né? Se bem que no espaço ninguém consegue ouvir, ninguém consegue gritar, ninguém consegue saber, né? Então, assim, passa também. Eu acho que não tem como a gente não colocar numa final nomes gigantes. Gigantes de filmes que hoje em dia não teria qualquer sentido de acontecer. Hoje em dia não, na época já não fazia sentido. Com certeza. Mais um voto pra SOS. Tem um louco solto. Cara, é até difícil você lembrar esse tipo. Cara, o que eu acho lindo desse Clash é a gente inventando os motivos mais absurdos pra votar. Eu vou te falar que esses motivos absurdos. Muita relevância. Vocês estão debatendo a tradução literal do bagulho. Isso é maravilhoso. A lógica por trás, né? Mas enfim. Renatão, um minuto pra você, valendo vaga na final. Valendo agora. É, aqui tem dois exemplos perfeitos. O filme que o título é feito tentando ganhar sucesso com um outro filme, né? No caso, a gente já falou aqui da Hora do Espanto, com a Hora do Pesadelo. Aqui o De Volta para o Futuro, com um Garoto do Futuro. E um filme que tem um título gigantesco feito de uma clássica piadinha anos 80. É, na disputa dos dois, por mais que eu ache que o Garoto do Futuro não tenha o menor sentido, e é um absurdo, é um título mais absurdo daqui, porque ele realmente não tem nada a ver com a história. Eu acho que se a gente for botar pra ver um título que tem mais a ver com a história, é esse. Mas o SOS Tem um Louco Solto no Espaço é tão escroto, tão absurdo em toda a sua composição. Como alguém pensa em fazer um título tão grande e tão nada a ver, sendo que a obra principal é Guerra nas Estrelas? Mas Um Louco nas Estrelas, mas SOS Um Louco Solto no Espaço só serve pra ganhar o meu voto mesmo. Só antes da gente ir pra grande final desse Clash, a gente separou algumas menções honrosas, aqueles títulos, né, dos anos 80 e muito antes dos anos 80, você já tinha título ruim. Não é de hoje, não é dos anos 80, não é exclusividade dos anos 80, muito antes dos anos 80 já se fazia título ruim. Inclusive hoje a gente faz muito título ruim também, e que provavelmente daqui a 10, 20 anos vai ser datado também. Mas o nosso querido Renatão separou aí vários filmes, vários títulos, que infelizmente não puderam entrar entre os 8 aqui, né? Por causa do critério da Procter & Gamble. Se puder lembrar a gente alguns, mencionar alguns, que valem essa lembrança também pros nossos ouvintes. Então, eu separei alguns aqui que só dos anos 80 que valem a pena falar. E é engraçado a gente separar. Eu tô olhando aqui no meu roteiro, porque tá dividido em categorias, né? A categoria do barulho, a da pesada, a hora do... Então tem exemplo pra todos os tipos, né? Tem o Hóspede do Barulho, que é o Harry and the Andersons, aquele filme bizarro que passava na sessão da tarde do Pé Grande. Ah, pode crer. Quem não lembra, né? É até engraçado eu comentar, porque eu fiz uma piada de filme de fazenda e existe mesmo aí, ó. É o Farm, virou uma fazenda do barulho. Sabe Deus por quê? O Recrutas da Pesada, que é o Stripes. Cara, tem um aqui que é muito bom, que é o Reanimator, que virou A Hora dos Mortos-Vivos. Reanimator. Puta, genial. Genial. É aquela velha mania de você ter que... Você usa o título original, mas você tem que botar alguma outra coisa, né? O título original tem que virar um subtítulo ou algo do tipo. Ah, tem um que é um favorito do Marcelinho, que é o Deu a Louca nos Monstros, o Monstro Explode. Sim. De 87. Sim. É um filme bem legal também. E a maioria desses filmes é filme de sessão da tarde, né? Então a gente vai atingindo a nostalgia da galera. Mas tem um que eu quero comentar, que eu acho que é um que merecia um destaque. Que é uma trilogia estrelada pelo nosso querido Burt Reynolds, né, que já não está mais entre nós, mas que eu carinhosamente chamo de Trilogia da Agarrada. Que começou com o... Da Agarrada. Presta atenção, ó. É o Agarra-me Se Puderes, que foi lançado em 77, que gerou as maravilhosas sequências Desta Vez Eu Te Agarro e Agora Você Não Me Escapa, que foi lançado em 83. Então, agora eu te pego. Não, e o nome é bom, cara, porque se você quiser fazer um remake hoje em dia, você bota, tipo, A Nova Agarrada. eu te agarro 30 anos vou depois. Vou sempre te agarrar. Te agarro eternamente. Dá pra fazer uma série assim, que vai a vida inteira. Só não dá pra fazer isso em inglês, né? Porque o nome original é Smoke and the Bandit. São o nome dos dois personagens, então não tem nada a ver em inglês. Nada a ver com agarrada. Aqui no Brasil a gente pode dar uma brincada com esses títulos. Quem agarra genial. Ninguém. Muito bom, Renato, muito bom. Maguinho, você separou algum aí que você acha que vale mencionar também? Separei alguns que eu sou por favor. Muito fã, assim, que é o seguinte, eu sou muito fã do Leslie Nielsen, né, cara? Então ele é cara dos anos 80, porra, tem filmes espetaculares. E o clássico dele, que é o Corra que a Polícia Vem Aí, o nome é The Naked Gun. Naked Gun, exato. Corra que a Polícia Vem Aí. Tem um ótimo também, que é o Por Favor, Matem Minha Mulher, é o Ruthless People. É isso aí. É verdade, porra, tem, verdade. Tem um aqui que é genial aqui, cara. Do Arthur Miller, cara. Cegos, surdos e loucos. É See No cara, Evil, lembra. Hard No Evil. Caralho. Que é uma expressão americana, né? É, e tem o clássico do Ed Murphy, que é o Coming to America, que aqui é um príncipe em Nova York. Puta, esse é genial, cara. Esse é genial. Não, mas esse ainda faz sentido, pelo menos. Não, sim, é verdade. Mas não tem nada a ver, concordo com você, não tem nada a ver. Se o Príncipe Nova York veio depois do Tira da Pesada, a gente, aqui no Brasil, né, no lançamento aqui no Brasil, eu não sei se por pouco a gente escapou de ter tido, tipo, um Príncipe da Pesada ou algo do tipo, né? É. Não, tem outra aqui, Marcelinho, tem outra aqui que é muito bom, cara, que era o John Hughes, que é o Antes Só do Que Mal Acompanhado. É Planes, Trains e Automobiles. Ah, é, pode crer. Verdade. John Candy. Absolutamente. John Candy, pode crer. Muito bom. Pois é. E alguns eram expressões, né? Como a gente tá falando aqui do tiro que saiu pela culata. No caso, não saiu. Mas, enfim, eu queria mencionar rapidamente aí. Eu falei do Robocop, que eu acho genial. É, eu gosto de falar alguns filmes clássicos. Por exemplo, Curtindo a Vida Doidado. Óbvio que o título não é esse. É Ferris Bueller's, que é o personagem do Matthew Broderick. Sim. Ferris Bueller's Day Off. É o dia de folga do Ferris. E aqui eles botaram Curtindo a Vida Doidado, que é um título legal. Mas o Adoidado ninguém usa hoje em dia, então... Só o Renatão que fala adoidado. Eu uso adoidado direto. É. Eu uso adoidado, cara. Você escolheu o humor certo pro cast certo. Yes. Eu gosto de falar do Alien, o oitavo passageiro. Pra que esse subtítulo, cara? O oitavo passageiro. É verdade. Tira até o medo do título Alien. Porque, primeiro, que ninguém é passageiro ali. Tem piloto. Né? Ninguém é passageiro. Ninguém, ali não é avião de carga. Tem piloto é foda. Entendeu? Tem copiloto. E isso de oitavo passageiro. E ele não embarcou, não. Ele entrou de penetra. Então tinha que ser o único penetra. Sei lá, entendeu? Nada a ver esse título oitavo passageiro. Ah, é porque Alien, o único penetra, seria um título bem mais anos 80 mesmo. Agora, Renatão. Então, pois é, mas faz tanto sentido quanto oitavo passageiro. O que tá contando também? O gato não conta, né? O gato não conta. Porque o gato não conta, é verdade. O Alien é o nono. Ó, e eu vou falar mais. Pelo menos a gente não ganhou Alien, o alienígena. Porque a gente teve outros filmes que tem essa redundância, né? Porra, ET, ou extraterrestre. Mas eu queria mencionar, assim, rapidamente, a gente falou muito de filme, mas nos anos 80 tem títulos maravilhosos de séries também, né? É, até os anos 80, por exemplo, era muito comum a série nos Estados Unidos ter o nome do protagonista. Então você tinha Kojak, Magnum, Lassie, Columbo, Batman, Perry Mason, enfim, era o nome do personagem, né? O problema é que quando chegava aqui no Brasil, alguém achava que também precisava de um subtítulo, né? Para as pessoas lembrar, porque só pelo nome não ia lembrar. Aí ganhava um subtítulo ridículo. Por exemplo, MacGyver, Profissão Perigo. Muito que porra bom. É essa? Muito não bom. Faz... Não, Profissão não... Perigo. Perigo, dois pontos. Perigo, não faz... Como assim o cara escolhe perigo de profissão? Não existe isso, gente. Tá na carteira de trabalho dele? Tá na carteira. Ele fez faculdade pra isso? Na crise que o país tá, o cara tem que se acertar, né, a vida da maneira que pode. Ô, Renato, imagina ele chegando numa menina falando assim, pô, é legal, você faz medicina? Pô, é legal, eu tô no terceiro ano de perigo. Cara, ok, agora voltei. É uma cantada foda. Imagina a chopada da galera de faculdade de perigo. É só maluco passando voando e tal. Mas não para por aí, né? É, Alf. Alf é o nome da série. Aqui pegou o pior título. Não, esse eu acho que é um dos piores que existe. Esse eu acho que é o pior. Gente, como é que ninguém parou a pessoa que teve essa ideia? Alf, o E. Teimoso. Entendeu o trocadilho? Pegou o trocadilho? O é teimoso. Caralho. Esse cara, é genial. É para, genial. Vamos entender. Ele é o é teimoso. O que é um é? O que é um é? Então você tem, por exemplo, também Punky Brewster, é o nome da série, não sei se vocês sabem. É. Aqui ficou muito famoso. Aliás, vai ter, vai voltar, né? A série vai voltar para mais uma temporada. Uma continuação, na verdade. Com a mesma atriz, pois é. E eu quero saber se eles vão manter o subtítulo, A Levada da Breca. Pelo amor de Deus, gente. O que é uma breca? Alguém sabe o que é uma breca? A levada você pode até entender, mas ninguém sabe o que é uma breca. Eles vão manter isso, gente? Mas não é só pra gente mostrar que não é restrito só pros filmes. Tinha nome ridículo também nas séries também. Essa questão do Profissão Perigo, aliás, me lembra o nome de um filme que vai estrear até esse ano, que é o filme novo Luc Besson. É a prova de que a pessoa que botava os títulos nos anos 80 tá viva. É, o filme também tem o nome da pessoa, é Anna. Em francês, em inglês, é Anna. É só isso. Aqui é Anna. O perigo tem nome. Cara, o perigo voltou. O perigo voltou, as pessoas continuam fazendo faculdade de perigo. Mas o Nikita é a mesma coisa. O Nikita também tem um subtítulo desse bizarro. Treinada pra matar, não. Treinada pra matar. É algo parecido com isso, é verdade. Mas aí, porque parece, cara, que a gente, assim, tem que entender, senão a gente não vai pro cinema, né? Tem que ter um título merda e óbvio. Tá, esse time fala disso. Cara, é tão ridículo isso, cara. É um atestado, mas assim, parece que é um atestado de imbecilidade, mas que eu acho que faz sentido, porque nego vai, entendeu? Sei lá. Tem um aqui, Marcelinho, só pra bizarro também, cara, que é o Fast Times at Richmond High. Sim, sim. Caralho. Sim. Picardias estudantis. Dias estudantis. Desafio qualquer um a chegar numa pessoa e falar assim, nossa, essas picardias da galera, né? Antigamente é foda. Para. O que é vergonhoso mesmo é esses dois filmes que estão aqui na final, essa final maravilhosa. Então, olha só, nós vamos voltar, o Maguinho vai iniciar novamente nossa grande final. Eu não vou dar tempo agora pra final, tá? A final vou deixar livre. Então, Maguinho, você tem que escolher o grande campeão. Lembrando que as opções são SOS, Tem um Louco Solto no Espaço, Spaceballs, filme de 1987, de Mel Brooks. É só diretor top, hein, nessa final. E vai concorrer como pior título traduzido da década de 80 com O Tiro Que Não Saiu Pela Culatra. Parenthood, de 1989. Então, Spaceballs 87 contra Parenthood 89. Parece que no início da década tava até melhor. Foi piorando no final da década, né? Chegando perto dos anos 90. Esse clash dos anos 90 vai ser lindo também, mas enfim. Então, Maguinho, você vai começar a votar. Tá. Eu vou te dar um tempo livre, mas por favor, não abuse da nossa paciência. Valendo, Maguinho. Bom, vamos lá. Cara, é bem difícil, hein, cara? Porque são dois nomes espetacularmente bem desenvolvidos por uma mente brilhante. Cara, eu tava tentando entender o tiro que não saiu pela culatra. Eu tava tentando entender, compreender a frase inteira, né? Pra ver se ela tinha algum sentido de uma forma isolada, assim, né? Então, o tiro que não saiu, porque se saísse, talvez faria sentido com o filme. Não sei. Eu tô tentando entender a cientologia dessa frase aqui, ó. E eu não tô conseguindo entender. Já o SOS Tem um Louco Solto no Espaço, por mais que o título seja espetacularmente lindo, ok, o filme é uma comédia escrachada, nos anos 80, Mel Brooks e tal. Não tem sentido, mas... Cara, tá fora até de desenvolver um raciocínio. Cara, eu acho que, assim, o SOS Tem um Louco Solto no Espaço, ele ainda tem resquícios de uma história que ela se baseia em alguma coisa que você vê na tela, de acordo com o nome. Esse, o segundo, que é o tiro que não saiu pela culatra, você vê o nome original, você vê o escopo do filme, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, cara, se a gente tem que analisar, tem que votar pro pior título, cara, eu acho que dificilmente não tem como eu votar no tiro que não saiu pela culatra, porque eu tô tentando entender o contrário, o tiro que saiu pela culatra, se mudaria a síntese do filme, eu acho que não, entendeu? Então, porque não tem nada a ver, mesmo se o título fosse o tiro que saiu pela culatra, então, cara, o meu voto vai pra ele mesmo. O tiro que não saiu pela culatra, sensacional. Vocês acabaram de ver mais uma vez como funciona a cabeça do Maguinho. Aí tá a explicação. Fritei, literalmente. Dois minutos, o que é a cabeça do Magui. Muito bem. Renatão, você é o próximo. Tá. Opa, vamos lá. Desenvolva. SOS contra o tiro. Renatão, valendo pra você a grande finalíssima. Então, talvez aqui estejam dois dos piores títulos que a gente teve no, na competição e dois dos piores dos anos 80 aqui no Brasil. O SOS Tem um Louco Soltando Espaço, ele é ruim, mas ao mesmo tempo que ele é ruim, a gente pode partir por dois caminhos. Ele tenta se afastar dos títulos clássicos, né, que a gente tem, né, dentro dessa década. Vários vezes a gente tratou aqui hoje, mas ao mesmo tempo ele bota uma palavrinha ali padrão para a gente poder encaixar. Ele bota um louco. É uma palavra-chave para se definir o que é um título bosta dos anos 80. E você ainda consegue entender isso no contexto do filme. Eu acho que se ele fosse refeito hoje em dia, eles ainda conseguiriam tentar trabalhar pelo menos um pouco em cima desse título para traduzir o novo filme aqui no Brasil. Por mais que seja bem estranho, bem feio, especialmente para os padrões de hoje em dia. Já o Tiro Que Não Saiu Pela Culatra, não dá, tanto não dá, que nem a série, trabalhou isso. A série aqui no Brasil não é Parenthood, O Tiro Que Não Saiu Pela Culatra, é só Parenthood, porque eu acho que quem traduziu essa merda aqui no Brasil tá sem emprego até hoje, desesperado, porque cometeu o maior erro da vida dele. Não existe, não tem por que você trabalhar com isso. Então, o que eu tenho a dizer para dar minhas palavras finais no meu voto é: se alguém achava que o SOS Tem um Louco Solto no Espaço iria ganhar, tem um tiro aqui que saiu pela culatra. E foi esse. O vencedor é o que não saiu pela culatra. Olha só, então dois votos para o Tiro Que Não Saiu Pela Culatra. Só é pior, claro que a gente ficar falando dos filmes é fácil se confundir, cara. Porque primeiro você ficar falando dois títulos. O Tiro Que Não Saiu Pela Culatra. O Tiro Que Não Saiu. SOS Tem um Louco Solto no Espaço. Você ficar falando tudo isso várias vezes, tentando correr por causa do tempo, cara, dá um nó. É, com certeza. Dois votos para o Tiro Que Não Saiu Pela Culatra, só falando que, como eu falei, ou pode ser unânime, ou posso dar o voto para o SOS e a disputa continua, eu posso tentar convencê-los a mudar o voto. Para mim, valendo a partir de agora, é o seguinte, esses dois títulos, eles têm muita coisa em comum, né? Primeiro, em inglês é uma palavra só, né? Spaceballs, Parenthood. E não sei por que cagas d'água resolveram que aqui no Brasil ia ter um título gigante. Não é Spaceballs, não ia deixar o título original. Não é Spaceballs, SOS Tem um Louco Solto no Espaço. Porque aí ia ficar maior ainda. Já o Parenthood, eu lembro que no cinema estava só o Tiro Que Não Saiu Pela Culatra. Na verdade, eles botaram assim, o tiro, 3 pontos. Não dava pra escrever isso tudo nos cinemas antigamente, que ficava na fachada, né? O que não tem absolutamente nada a ver. Você seriamente tá passando por um cinema e vê O Tiro Que Não Saiu Pela Culatra, você acha que o filme é sobre qualquer coisa menos sobre uma família? Paternidade. Não tem a palavra paternidade, nem a sombra da palavra aparece nesse título. No caso do Spaceballs, que é o nome da cidade, é o planeta que eles encontram no filme, pelo menos o Space tá lá no título, Louco Solto no Espaço. Tem uma menção próxima ao... Eu entendo o que o Maguinho tava falando, porque assim, no SOS você... Por mais que eles tentam fazer uma piadinha com o título que eles tentaram fazer nos dois, nenhum dos dois funciona, obviamente, mas por mais que ele tenta fazer a piadinha, você tem uma menção do que pode se tratar o filme. Justo. No Tiro Que Saiu Pela Culatra, não tem absolutamente nenhuma. Justo, é isso aí. O pior, a afronta maior, é você... Se você for olhar o título desse filme, Parenthood, lá fora, em outros países. Eu fui olhar porque eu tava curioso. Será que as pessoas tiveram essa loucura de fazer um título, né, nesse naipe que a gente fez aqui no Brasil, de mudar muito? E pior que os países resolveram mudar também. A maioria não botou paternidade. Mas eles fizeram uma coisa inteligente. Eles botaram um título que mencionasse que se trata de uma família. Então, por exemplo, a maioria dos países aqui da América do Sul, sabe como é que é o título aqui? Em Chile, Argentina, Uruguai, é Tudo em Família. Tudo em Família. Olha só. Tem mais a ver. Sim. Na Itália eles gostam de uns títulos mais escrachados também. Eles botaram Parentes, Amigos e Tantos Problemas. Que se você for ver um pouco com a história do filme italiano, mas fala da família. Na Espanha, eles chamam o filme de Doce Lar, 3 pontos, às vezes. Que meio estranho também. Mas também menciona a questão da família. Na Hungria, eles botaram Vasot Slostok. Ah, tá. Todas essas opções são melhor que essa merda estapafúrdia que é o título brasileiro. É o grande campeão, unânime, sem ter perdido um voto em nenhuma disputa. Que tiro foi esse? Nossa! Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro fo Excelente. Ganhou merecidamente, hein? Não, foi. Eu acho que... Acho que não tem argumento, né, Renato? Não tem argumento pra defender. O tiro saiu, cara. Finalmente saiu. Finalmente você saiu. Me ganhou quando você mencionou as fachadas de cinema, cara. Caralho, você falou, eu voltei no tempo e fiquei imaginando, caraca, realmente era muito grande pra botar na fachada. Eles iam colocar só assim, o tiro e do lado os horários. Exato. Aí nego que não viaja, ainda mais naquela época, né, que não tinha informação como a gente tem hoje. Filme de ação, vamos nessa. Imagina, não, pô, o tiro, pô, foda, vou ver, deve ser o novo do Steven Seagal. Aí tu entra lá... Steve Martin. Então, mas como o Maguinho falou, o título até confunde, né? Porque o filme, ele não é só uma comédia. O título é pra ser engraçadinho, mas ele não é só uma comédia. Esse filme ele é uma dramédia. É um drama. Drama do que comédia. Ele tem alguns momentos engraçadinhos e tal, mas ele é mais um drama. Então. Ele é mais drama. E esse título, além de ser uma merda, ele confunde do que você vai ver. Então, com certeza, acho que não tem mais defesa para o tiro. Mas, ó... Por mais que os dois títulos sejam uma merda, se alguém não viu, assistam os dois filmes que são excelentes. Não, ó, eu recomendo mais, hein? Veja os dois filmes e fale para os amigos. Compartilhe nas redes sociais o filme que você viu com o título brasileiro. Exato. Que eu quero ver as pessoas... Você vai rir mais ainda das pessoas comentando esses filmes. O título, status, é assistindo o tiro que não saiu pela culatra. Fizemos justiça, Maguinho? Cara, eu acho que sim, né? Eu acho que a gente salientou aí e jogamos pro mundo vários nomes muito engraçados. Mas, cara, eu acho que esse beira uma loucura completamente absurda. Aonde que a mente brasileira consegue alcançar. Então, acho que é merecidíssimo, cara. Dificilmente eu acho que a gente vai ter um título tão, tão surreal nos últimos tempos. Maguinho, não provoca. Os anos 90 estão logo ali. Tem muita merda logo ali, ó. Tem coisa ruim na novela. Renatão, o que você acha? Fizemos justiça? Sem dúvida, cara, sem dúvida. Quando eu comecei a montar a lista, eu olhei pra ele, eu falei, cara, não tem como. Não tem como, só se as disputas não favorecerem. É aquela coisa, né? A gente nunca sabe o que o outro pensa. É, claro. Eu não sei o que, é que o Maguinho vai votar, o que, é que o Cipreste vai votar, então fica naquela coisa. Mas na minha cabeça eu olhei e falei, cara, ou é o Apertem os Cintos, ou é o SOS, ou é o Tiro. E tô muito feliz, cara, que foi esse, porque merecidamente é o pior título. Foi certeiro, com certeza. Foi certeiro. Olha só. Quero só pedir pra vocês o seguinte, que vocês, ouvintes, vocês falem pra gente. A gente mostrou vários argumentos aqui, mas essa é a nossa opinião. Eu quero saber de vocês. Vocês acham que a gente fez justiça? Se vocês acham que o nosso argumento foi válido? Ou se vocês têm alguma defesa para o tiro que não saiu pela culata? Então, eu juro, eu quero alguma defesa pra esse filme, pra esse título. E qualquer outro, se vocês lembrarem de outros títulos maravilhosos dos anos 80, manda pra gente também. É óbvio que a gente vai ter que recontratar a Procter & Gamble e Marcel pra fazer um clash também dos anos 90. Se vocês gostaram desse clash e quiserem ver mais desses títulos horrorosos, pode mandar também sugestões de títulos. A gente tá querendo levar isso pra outras décadas também, né, Renatão? Sem dúvida. Tem muitos títulos ruins pra gente dar uma explorada nas outras décadas. Então, se vocês gostarem, não deixem de comentar, né, pedindo uma continuação desse Clash e até sugerindo filmes que vocês acham que mereçam estar aqui. Né? A nossa ideia é trabalhar com os anos 90. Então, se vocês quiserem ver o dos anos 90, deixem aqui sugestões que vai ser um prazer a gente comentar dessas outras pérolas dos títulos brasileiros. Muito bem. Maguinho, eu quero começar agradecendo você, me despedindo de você. É sempre um prazer ver como funciona a sua cabeça. E eu acho que o Clash, ele foi desenhado pra isso. Merecia ser um teste psicológico. E eu vou te falar mais, cara. Eu acho, eu não sei se você concorda, mas eu acho que o Clash desse tema, né? Ele foi menos pressão pra você. Apesar de tudo, você não ficou tão pressionado, suando frio, como você costuma ficar. Quero te agradecer do fundo do coração aí pelas suas opiniões, foram maravilhosas, sempre engraçadíssimas, sempre divertidas. E eu queria que você deixasse seus contatos aí pra quem discordar de repente de você, quiser tratar isso pessoalmente. Cara, foi o que você falou. É muito gratificante fazer o Clash, né? O meu cérebro, ele vai pra lugares nunca dantes navegáveis. Então, mas hoje foi o que você falou, assim, como a gente tinha que analisar o pior filme, quer dizer, o pior título, então a gente não precisou entrar nos meandros da história, enfim, foi uma coisa mais leve, bem mais nostálgica também. Mas foi um prazer enorme. Queria agradecer a todos, tá? Estou nas redes sociais, Facebook, Marcelo Pereira, nas redes sociais do Bar Calabouço. Queria só mandar um beijo pra minha querida Nathalie, que está em terras Yankees, né? Trabalhando. Um beijo, meu amor. Olha, que legal. E é isso, galerinha. Continuem indo ao cinema sempre. Sempre. Um abraço e até a próxima. Olha, Ratoscast agora também é Correio do Amor, né? Olha que coisa linda. É, época de festa julina, Julina, Junina, Julina, tiro que não saiu. Enfim, Correio do Amor junto. Vamos que vamos. Renatão, queria agradecer também muito a primeira a sua presença. O Renato, assim, como eu falei, a gente vem com um tema, o Renato tem várias ideias de como agregar. Ah, ele é fantástico. Ele fez, Renatão é fantástico. Fez toda essa pesquisa extraordinária. Cara, o Renato viu muitos filmes. Muitos filmes, digo, viu de títulos, né? Viu, pesquisou, olhou em diversos lugares e fez o cálculo matemático dele. Que... aí tem que ser mente brilhante pra entender o que ele faz ali, que ele escreve no vidro dele e tal. Enfim, então eu queria agradecer demais, demais, Renatão, por você ter feito toda essa pesquisa, você ter vindo aqui, dado a sua opinião. E eu queria que você deixasse os contatos também, cara. Quem quiser falar direto com você. Pô, imagina, cara, foi um prazerzaço, como sempre, muito divertido vir aqui gravar um clash com vocês. Ainda mais um clash como esse, que não tem aquela pressão da gente defender uma boa obra, né? Aqui no caso é defender o caos e as coisas grotescas que o Brasil faz. Quem quiser me encontrar pelas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenaMaciel com 2 L's no final. E também tô no Letterboxd, sempre comentando tudo que eu vejo. Então, se você quiser falar comigo, tô aí nessas redes. Se quiser indicar algum título ruim também. E é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Muito obrigado, Renatão. Muito obrigado, Maguinho. Muito obrigado você, ouvinte. Não deixa de falar com a gente mais uma vez, tá? Tem e-mail, tem mensagem. Pode botar mensagem no nosso site, pode botar mensagem no nosso Facebook, no nosso Twitter. Enfim, a gente vai ler, vai responder. E a gente quer opções, quer outras opções, quer outras sugestões, inclusive de temas para esse clash. Então, fique à vontade, tá? Estamos aqui de ouvidos abertos e de culatra. Opa! De culatra fechada. De culatra fechada. Eu sou o Marcelo Cipreste e você pode acompanhar nós todos os filmes que eu vejo com títulos melhores no meu letterboxd.com/mcprest. Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia, um abraço e... Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal arraso? Que tiro foi esse? Caralho, eu tava pensando hoje, falando em título merda, vocês estão ligados que vai sair o novo filme do Shaft, né? Sim. Porque eu vi no Facebook. Qual o filme antigo? É o Shaft. Samuel Jackson fez um filme chamado Shaft. Que era baseado na série... Que eu não desgosto, não, hein? Eu acho legal. Mas que era baseado na série do Shaft. Aí agora, sei lá quantos anos depois, a gente vai ter uma sequência do Shaft, que o nome é Shaft também. mas isso eu já tinha visto, né? Não, mas eu achei muito engraçado, você pensa. A série é Shaft, o filme é Shaft, e a sequência, Shaft. Então, mas é o que eu falo do Godzilla, cara. Toda vez que eles rebutam o Godzilla, é Godzilla. O de 98, do Roland Emmerich, Godzilla. O agora, Godzilla. Não, pelo menos esse agora é o Rei dos Monstros. É Godzilla, o Rei... Então, não, mas é porque é o 2. É Godzilla 2, Rei dos Monstros. Mas o Shaft agora é o 2, cara. E é Shaft. Mas é porque não rebutaram. Então, não é rebutado. É Shaft, é continuação, 2019. É continuação. Esse filme vai ser uma merda, tu vai ver só. Pode anotar. Com certeza, sabe? Team Story, cara. Diretor do Quarteto Fantástico. Isso não pode dar certo. Vai sair no Netflix no final do mês. Putz.